Sensecast.org. Você está na Sensolar, tudo bem? Este próximo bloco está demais, hein? Primeira música surpresa. Eu não vou falar quem está cantando, só vou falar que é That's Why I Like It. A segunda e a terceira, mais surpresa ainda. Muito bom esse bloco, vale a pena ficar por aí. Kita, Esse cara sabia exatamente o que fazia, ou sabe exatamente o que faz. Sorry. O Quincy Jones com I Know Corita. Essa música é fantástica. Ela ganhou o Grammy de melhor arranjo vocal em 1981, o ano que ela é. É, mas aí ela pode ter ganhado o Grammy de 81, sim. Bom, Quincy Jones, I Know Corita, que é uma regravação, né? É uma regravação de uma música de um cara chamado Chaz Jankel, que eu não conheço. Já ouvi a música, mas eu não conhecia. Eu tenho que assumir que eu não a conhecia. Mas Quincy Jones pegou essa música e pá! Meu Deus! Meu Deus! Então, antes teve o Jackson 5. Sim, Jackson 5, a banda dos irmãos e do Michael Jackson com Can You Feel It? A música do sininho. É muito legal, né? Recentemente um projeto aí de dance tentou, sei lá, destruir essa música. Ficou horrível, mas usou um sample numa música nada a ver, sabe? Eu adoro quando usam samples, eu adoro projetos de dance baba, mas, meu, essa ficou terrível. Eu acho que, eu não lembro quem é, mas ficou terrível, terrível, terrível. Ficou uma coisa horrorosa. Então, eu não ouço, eu pego e já ouço direto original, porque é demais essa música. Se eu não me engano, o nosso Jackson 5 estava saindo, tinha acabado de sair, acho que é o primeiro álbum depois que eles saíram da Motown, e fizeram os arranjos e principalmente a batida da música semelhante muito ao que é o Motown. Se você pega desprevenido, você acha que até que eles estavam na Motown, mas acho que nessa época eles estavam na Sony já. E é demais, demais. Na Sony ou na Epic? Bom, sei lá. E essa música é de 1980. Os vocais do Michael Jackson mandando muito bem. Antes, que diversão. É demais. Dead or Alive fazendo That's the Way I Like It. Eu acho que, se eu não me engano, também é o primeiro álbum do Dead or Alive que não é produzido pelo Stock Aitken Waterman, se eu não me engano. Ou anterior à produção do Stock Aitken Waterman. Eu preciso realmente confirmar isso. Mas foi produzido por aquele produtor alemão Zils Behold. É da hora, né? Então, esse foi um álbum, se eu não me engano, sim, claro, é antes deles começarem a ser produzidos pelo Stock Aitken Waterman. É claro, claro. E demais essa versão. O clipe dela, recomendo que vocês assistam. O clipe de That's Way I Like It, do Dead or Alive, é divertidíssimo. Um dos vídeos mais divertidos que eu já vi. Pete Burns, que Pete Burns, tadinho, já se foi, mas ele era demais. Pete Burns era muito bacana. Tinha que vozeirão, hein? Que vozeirão, hein? www.sensecast.org/chat, www.sensecast.org/contato são os canais para você participar e deixar sua opinião. Nas mídias sociais, @sigasens. Até já!